Olá, você que está ouvindo Coletânea número 2. Meu nome é Gilberto Santos e hoje estou aqui para falar sobre o ensino de literatura nas aulas de língua inglesa. Desde que terminei minha faculdade de letras, fiquei pensando sobre o tema, já que é difícil encontrar professores de inglês que trabalhem em atividades de leitura ou língua estrangeira através da literatura. Na faculdade que cursei letras, eu tive aulas de três disciplinas de literatura inglesa, duas de literatura norte-americana e uma de literatura afro-americana. Ainda estava disponível literatura comparada como optativa. E mesmo com tantas disciplinas de literatura, é difícil encontrar recém-formados que trabalhem com textos literários em suas aulas. A impressão que tenho é que o ensino de gramática é mais fácil, pois o professor precisa apenas passar as regras para os alunos. E subentende que eles aprendem em um primeiro momento. Sabemos que gramática é importante, mas não de forma descontextualizada, já que os alunos provavelmente não serão professores de inglês para saber explicar estas regras. Ou seja, eles precisam ver aquilo que estão aprendendo em contextos reais, e nada melhor do que utilizar os livros literários para exemplificar a aplicação de determinadas regras. Na minha opinião, isto ocorre devido ao contexto social e histórico da nossa educação, já que nossos alunos eram treinados para passarem uma prova de vestibular e não para utilizar a língua em sua vida. Entretanto, com o Enem, a interpretação textual foi realçada, e junto com ela a necessidade de entender contextos sociais para saber o uso de gêneros textuais. Com isso surge uma oportunidade eficiente para o professor aplicar textos literários em sala de aula. Eu particularmente comecei a trabalhar com esse tipo de material há pouco tempo, mas já consigo perceber diferenças durante as aulas. Os textos que trazem os sentimentos dos autores nos fazem refletir e analisar criticamente a situação, e nos fazem ainda, mesmo que indiretamente, encontrar ligações com nossa vida. Um exemplo é que, recentemente, um aluno veio conversar comigo após uma aula sobre poema que tínhamos analisado e me retratou como aquele texto mexeu com ele por ser tão similar à situação familiar que ele vivia no momento. Isso despertou nele uma vontade de querer ler mais, pois ele se identificou com a autora dos poemas, e isso me fez perceber que, além de eu estar ensinando inglês, eu estava promovendo uma atmosfera que pudesse fazer com que as pessoas se vissem em textos e percebessem que não são apenas elas que estão passando por aquilo. Isso talvez ocorra porque o ser humano necessita dessa sensação de compartilhamento entre eles. Tanto é que quando se posta algo em uma rede social, as pessoas ficam esperando que as outras pessoas curtam, comentem, para elas sentir que aquilo foi compartilhado de fato com os outros. Em um contexto geral, eu sempre busco mesclar textos não literários, que também são importantes, com textos literários, porém pequenos, como poemas e contos. Eu busco sempre textos que possam trabalhar em apenas uma aula, pois eu percebi que o interesse dos alunos se dispersa quando é cortado a linha de análise que estava sendo feita na aula. Caso você comece a trabalhar um texto hoje e tenha que parar porque a aula acabou e continuar essa análise apenas na outra aula. Então, para aproveitar melhor o tempo, eu busco sempre que possível passar atividades complementares para serem respondidas em casa, pois isso ajuda o aluno a relembrar do que foi trabalhado em sala de aula. Eu sei que existem faculdades onde não é ensinado literatura no curso de letras, pois existem habilitações distintas para estas áreas. Existem, por exemplo, apenas para o ensino de língua e outra apenas para o ensino de literatura. Infelizmente, isso acaba ou pode acabar prejudicando a formação do professor, já que ele não terá um direcionamento para temas literários. Mas isso não quer dizer que ele não possa buscar informações através de uma formação continuada, por exemplo. Quando se junta o ensino de gramática com uma bela contextualização e de preferência com textos literários que possibilitam interpretações pessoais, é notável que a eficiência da aula vai para números bem mais elevados. Como exemplo disso, eu posso citar o poema I'm Nobody, de Emily Dixon. Vamos supor que eu estou ensinando o uso do famoso verbo to be, e neste simples poema, de apenas 8 versos, temos a aplicação do verbo em primeira pessoa e em segunda pessoa. Temos ainda a afirmação, interrogação e negação, além do verbo aplicado no infinitivo. É muito mais fácil entender os diversos usos desse tópico gramatical do verbo to be quando você tem uma visão mais ampla do conteúdo ou de uma situação. Se você não conhece o poema, vou ler já que ele é pequeno. I'm nobody. Who are you? Are you nobody too? Then there's a pair of us. Don't tell. They'd advertise, you know. How dreaded to be somebody. How public like a frog. To tell one's name the livelong June. to an Admiring Body. Olha, pessoal, é um texto pequeno, simples, mas que pode ser trabalhado rapidinho ali em uma aula de uma hora, vamos supor. E mesmo esse texto sendo simples, ele tem um material riquíssimo para abordar o verbo to be e você pode fazer várias atividades. E o verbo to be muitas vezes é tratado como chato pelos alunos, talvez pelo fato de muitos professores não saberem abordar esse tema com eles. Além disso, esse poema ainda é cantado por Zé Cabaleiro, que pode ser adicionado na aula para dar uma maior dinâmica no processo, além de treinar a habilidade de escuta e, caso necessário, fala através de repetições da música. Bem, espero que você tenha percebido como pode ser eficiente trabalhar literatura em aulas de língua inglesa e, caso discorde de algo que falei, pode entrar no site coletaneadefatos.com.br e comentar o que você acha sobre este assunto. Se você concorda, pode comentar também, será um prazer ler o que você tem a me dizer sobre isto. E para finalizar o podcast de hoje, vou ler um texto de minha autoria e ele se chama Pôr do Sol. Fui vivendo em busca do caminho, fui amando as pessoas que passavam pela minha vida, fui saboreando amores, fui apreciando dores. A cada pôr do sol surgia uma pergunta, a pergunta irrespondida da vida. Foram tantas paixões, foram tantas desilusões. Não vou negar, não posso negar que por muitas vezes fui o último a chorar. Agora, só me resta esperar o sol aparecer de novo. Por enquanto, fico a observá-lo ir, deixando o sol partir ou treinando a arte da perda. Treinando a arte da perda de amor, do amor, daquele amor. É isso, vejo você no próximo episódio e tchau, tchau.